Viriato 25, olá, boa noite. Aqui estamos para mais uma dupla edição Pontinha da Antena Radar 97.8 MHz Rádio Difusão e também emissão online radarlisboa.fm, a parte dos 3 Ws usuais. Emissão até à 1 da manhã, como é habitual, regime 23, 1 da manhã. Iniciais e boas-vindas para a edição quarta, para quinta-feira, de Viriato 25, a nova Toca do Lobo em plena radar. Algo nos foi ao goto. Dirty Projectors e David Byrne no início. Grizzly Bear e The National. Estamos no mundo de Dark Was the Night. Lucy, darling of deep, deep blue sea. It was Mama that got drowned out in that deep blue sea. Oh, oh, oh, oh. Thank you.

Já ouvi John Parish, é o álbum já de 2009 de que destacamos inicialmente Black Hearted Love e com que ficaremos ainda alguns minutos mais, pelo menos para ouvir este 16, 15, 14 e depois Living California. Daniel!

está também disponível na sua televisão. Basta ter a Zone Box da Zone TV Cabo, pressionar a tecla amarela do seu comando e selecionar a radar. Se ainda não tem a Zone Box, ligue já 16990 da Zone TV Cabo. Nesta altura, uns escassos 12, talvez mesmo 11 minutos da meia-noite, é a Colher de Blues, a nossa ilustre convidada da semana, Nina Simone. My baby just cares for me. CD. Estamos a explorar o primeiro dos dois da edição. É a Nina Simone na nossa Colher de Blues. Good Bait. cima na nossa colher de blues. Hoje dois títulos, My Baby Just Cares For Me e Good Bait. Muito pertinho já da meia-noite, anunciando o regresso das manas Coco Rose e Sierra e Bianca a Portugal. As próximas datas são 20 de junho em Guimarães, Centro Comercial Vila, Centro Cultural disparado de Vila Flor, e depois 21 de junho no Centro Cultural de Belém. Cat Power and the Dirty Delta Blues Band para nos levar de mão dada até à meia-noite. Amazing Grace. Amazing Grace, how sweet the sound, save the wretch like me. I once was lost, I was blind, I was poor and hungry. Amazing Grace, deixa tudo em pratos limpos. Casa Cláudia, sexta e sábado, uma da manhã. Esta é uma casa séria. Festival Delta Tejo, 3, 4 e 5 de julho. Dos países produtores de café, Brasil, Angola, Jamaica, Cuba, Nigéria, Argentina. Chegam os ritmos e músicas que vão invadir o Alto da Ajuda. Palco Delta e Palco Jogos Santa Casa, com concertos de Orixás, Skank, Diolinda. Barro Fundo Tango Club, Orquestrada, Buju Banton, Vanessa da Mata, Macacos do Chinês, NBC e muitos outros. Festival Delta Tejo, a verdade da música. Alto da Ajuda, 3, 4 e 5 de julho. Mais informações em deltatejo.com. Bilhetes à venda na Ticketline e locais habituais. Apoio Radar. Passado. Radar, o futuro agora. Feriado 25, a nova Toca do Ovo na Radar. 97.8 MHz Rádio Difusão. Emissão online, radarlisboa.fm. 23, uma da manhã. Hoje, a noite que une quarta à quinta-feira. Bem-vindos à Hora Complementar. Rubricas fixas a cumprirem-se ainda à meia hora. Bumerangue.

as iniciais, hora complementar, Viriato 25 até à 1 da manhã, noite dentro na antena radar. Jonas Police Woman para o último To Survive foi To America. The Big Pink. Velvet. Anos depois, a 4AD ainda tem apostas, neste caso The Big Pink, dois temas em aperitivo para álbum Velvet e Introduction to Awareness. The Big Pink. We'll be right back.

faz também uma inscrição rápida nos New Cuts, já na ponto final da nossa emissão de hoje. Ponto final não é bem assim, mas quase, já que estamos muito perto do Boomerang. Mais uma assinatura da Thrill Jockey, Angela Devo and the Mighty Ship. Para quinta, mais uma inscrição nos New Cuts, Angela Devo and the Mighty Ship, álbum homónimo na Thrill Jockey. We'll be right back. matter of life. It's a matter of death. Radar. Almada. Lisboa. Oeiras. 97.8. 97.8. Folgam os espíritos, vão-se lá perceber certos sistemas. O calor, amigos, o calor. Ladies and gentlemen, Mogwai. Thank you. noite dentro na Radar. Meia hora final da edição quarta para quinta, seria difícil descobrir som mais calmo e mais apaziguante em relação ao calor que se abateu sobre nós nestes últimos dias, sobretudo quando o sol brilha. Mogwai, Government Commissions, com a apresentação do Dear John Peel, Hunted by a Freak, Are You Still Into It? E vamos ter que olhar para o relógio e medir a ver o que dará mais esta meia hora final. Há que cumprir ainda na ponta da língua, onde pontifica Patti Smith na sua homenagem a Robert Mapplethorpe, The Coral Sea. Radar. Noite dentro. Viriato 25. Hi. parte final de Viriato 25 na noite da Radar Mogwai Government Commissions, sessões da BBC 1996 a 2003, naturalmente arranjadas ou commissioned, se preferirem, por John Peel, que introduziu o ato ou os atos. Vamos continuar por mais uma. Depois de Haunted by a Freak, Are You Still Into It? New Paths to Alicant, Part 1, Kappa. Gostaríamos ainda de chegar a New Paths to Alicant, Part 2, mas é um tema muito pequenino. Praticamente a concluir algo que é inconclusivo, tão distante que fica no alinhamento do disco, do título 3 para o título 9. If you know what we mean. Temos banda, temos livro. Ana Cristina Ferrão assina a primeira biografia dos Xutos, Conta-me Histórias, Xutos e Pontapés. Com novos textos e novos cadernos de fotografia de Álvaro Rosendo, Rui Vasco e ilustrações de Rui Charuto. A cronologia dos acontecimentos, a Family Tree.

habitualmente em encerrar Viriato 25, a nova toca do Lobo por aqui na Radar entre as 23 e 1 da manhã. Esta semana o tópico é The Coral Sea, Patti Smith com a ajuda de Kevin Shields, numa homenagem mais do que sentida, praticamente parida, a Robert Mapplethorpe. Now, a man, he adored a ruby flask, but ignored its contents. He had ignored the cries of his own blood to linger over a particularly fine engraving or the feel of an exceptional sail. He had ignored nature, and now nature turned to him and said, "Boy, I am taking you." And he turned to her for his salvation, and he set aboard to make peace with her, bowing to her mysteries, to hear the divinity, to set right destiny. His appointed hour, his appointed lot, his appointed garden would be overgrown with delicious vines, which he would feast upon before he spun within a womb of silk. He was going to move into his own cocoon. He was not going to give up. He was going to move into his own cocoon. He was going to defy nature. He would seduce her. He would become one with her. He would move into a cocoon of silk. He was venturing to Papua to secure for his soul a legendary butterfly, which he would tack to his chest as Pan had attached to his shadow. As Pan had attached a shadow, he would get it right. Pan had attached a shadow to his chest, and he had flown away. He had been eternal, the eternal boy, the eternal child, and he would do this. He would go to Papua, and he would find the butterfly, and he would put the great wings upon him, and he would fly away over the sea, fly away into eternity, recreating the sky, taking the clouds and reforming them with his will, by his own hand. Play of light upon the marble stairs and upon the trousers of an old man descending. He became increasingly aware of light, just he was also becoming aware of an impending black square drawing him in. Light making him light himself in his eyes, his green deer eyes. Like the eyes of a coquette, like a mistress, a young mistress. It was May 22nd, the death of Victor Hugo, and the black streams, the black crepe was streaming. It was streaming from the ship, and he was like a young sliding through the cabin in a white dress, in a white dress. His green eyes closed. Am I not a free man? Can I not improvise the dawn? Must I be imprisoned in time by the whims of marble gods themselves, stroked with light? These reflections shot through the one mind, one accustomed to sensation, unaccustomed to reflection. He was ruled by feelings, sensations. He didn't like to talk. He didn't like to think. He liked to feel. He liked to work. He liked to feel. He didn't like to think. He didn't like to talk. He didn't like to think. He didn't like to talk. at his hand, how it trembled, and the heat was unbearable, yet he was really very cold. In his heartlessness, he had ignored nature, and how heartless she was in return, to wreak havoc upon a coal, to wreak havoc upon a soul so cunning as to presume to redesign the manner in which he would eventually be eternally expelled from his trembling frame. I will choose. I will declare my existence. I will declare the end of my existence. I will choose. How warm he felt, and how cold it was. He felt sick. He felt alive. The process was done. Radar.